Em nome de Camisaria J. Maia Grafi Carvalho. Rádio Princesa FM. Vereador Pedro Paulo. Valcirlei da Rocha Pinheiro. Alô, Vila Rio Grande. O profissional de maior referência na região nordeste do Pará está aqui diante de você. Já tem, já tem, já tem. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Bora começar! Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz. Estamos chegando, Leo! Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz e acender o celular. Pode apagar a luz e acender o celular. Agora! Toma! Explode o baixo! Joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Joga, joga, joga, joga, joga, joga! Joga só uma novinha pra cá! Maravilha pra cá. Joga, joga tudo lá pra cima. Joga, joga. E joga, joga. E joga, joga. E joga. Joga. Quem é que tá solteiro aí? Dá um grito pro Leozinho. Quem tá solteiro, joga um bracinho pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, só quem tem amigo quando dá um grito. Quem é do Paissandu dá um grito bem forte que eu quero ouvir. Quem é do clube do Remo? Explode o bagulho. DJ Wellington, do Pancadão Light tá com a gente. E o Bruninho da Pantera Leozinho! Gaia Saldi tá na área e tá botando na pressão. Gaia Saldi tá na área e tá botando na pressão. O Gaia Saldi tá na área e o Leozinho na pressão. Gaia Saldi tá na área e tá botando na pressão. E quem gosta do Gaia Saldi, joga tudo aí. Tá botando na pressão. Onde tu tá, hein? Eu tô no rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. Tá no rock, tá no rock, tá no rock, tá no rock, tá. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. Tá no rock do Gaia, meu irmão. Vai, no rock do Gaia Saldi. No rock do Gaia Saldi. Boa noite. Boa noite, povo que é. Chega. Joga a mãozinha. Joga. Joga. Joga tudo lá pra cima. Joga tudo lá pra cima. Joga tudo lá pra cima. Joga, joga, joga, joga. Quem veio de moto pra festa hoje, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima quem veio de moto. fecha a mãozinha e acelera. Acelera, acelera. Leãozinho. Mil grau no Gaia Saudi, tá mil grau, tá? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, é o chama. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na peteca. Equipe, os moleque do morro tá com a gente. O Elson Wagner, o Alisson, o Ana Marcos. Silva tá com a gente, a primeira dama também. Valeu! Sai molhado, é nesse vai e vem. Nossa equipe, os garotos do rock da Culecino, hein? Obrigado! Vai e vem, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão, vai. Vai. Será que tem mulher solteira hoje aqui na festa, hein, gente? Vai descendo até o chão. Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Vai descendo até o chão, vai descendo. Vocês! Vai descendo até o chão. Assim, ó. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela bota pra tremer, ela bota pra tremer, ela bota pra tremer. Ela treme, treme, vai, treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela agora! Só quem tem amigo corno. Só quem tem amigo corno dá um grito aí que o Leozinho quer ouvir. E se ele tá aqui na festa, faz o seguinte, ó. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Ele deve estar assim, né? Doente de amor. Incrível! E a Messi lá tá com a gente. Bora, maluquinho! Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela. Nossos garotos da Nike tá comigo. Sai molhado. E aqui, viu, só falar do lado dessa. Vai! Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado. Entra assim. Bora, abração. Mochila nas costas, radinho na cintura. Vai! Bonezinho pra trás. Vai, vai! Puta, bonezinho pra trás. Só dançando, puta, bonezinho pra trás. Pega Leozinho. Toda piranhona de segunda a segunda. Um abração, Bruce. Piranhona de segunda a segunda. Os nardelos aqui do Rio França, dá com a gente, né? Porra! Valeu! Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de Glock. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no céu. Maria, ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Ela senta, ela quica na. Pago no dói! Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. All the people in the house, get up and scream and shout. Só no solinho, Leozinho. E quem vai chegar chapado em casa? Joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima aí. Quero ver agora. Vai, vai. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular, acende o celular, acende o celular. Quero ver todo mundo colocando o celularzinho pra cima agora. Acende o celular. Deixa tudo no escurinho aí, Vetrox. Acende o celular, acende o celular. Quero ver todo mundo com o celular pra cima agora. Acende o celular. celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular. Aí tá bonito, tá bonito, vem. Acende o celular. Aí eu queria que você com o seu celular pra cima assim, ó. Acende o celular. Direita, acende o celular. Esquerda, acende o celular. Direita, acende o celular. Esquerda, acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende, vai. Acende o celular. Acende o celular. Deixa aceso. O celular. Deixa aceso. O celular. Deixa aceso. O celular. Deixa aceso. O celular. Vai. Acende o celular. Vai. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Explode o bagulho. Leãozinho, DJ tá tocando. Bagulho do equipe seca litro do Arraial do Caeté. Tá com a gente, né? Obrigado. Família GDF, lá no Três Caeté. Garçom leva quatro pacotes que a galera tá afim de doida. Abração, abração, Gorrinha, também a primeira dama tá com a gente, né? Obrigado, abração! Obrigado, meu compadre Virgínio Fagner, Play, todo mundo, hein? Essa galera que mora no coração do Léo Cino. A Miltino da Chave Trinca, né? Tá comigo, amigo, amigo! Incrível, Gaia Saúde! Até o Rogerinho já chegou. Vamos lá, Léo! Léozinho! Vamos começando o esquenta hoje pra galera. É o Festival da Pimenta, Léo! Mais pólvora! E doida! E doida! E doida! Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra... Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Vamos lá! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey! Joga o bracinho pra cima, joga todo mundo. Obrigado, meu parceiro Rogerinho. E a galera do Arraial do Caeté tá aqui Brasil com o Leozinho hoje. Obrigado você, ele. E a primeira dama tá todo mundo. Obrigado, Rogerinho. O homem do gol safadinho tá aqui do lado, ó. Aqui. E não esquecendo, gente, que tem carne na chapa mista. R$5 é batata frita também. Vai, Leozinho. Incrível Gaia Saúde. Vai, vai. E no dia 14 evento. O tradicional festival da laranja na Real do Caeté. Com sonzão do Búfalo do Marajó. Vai! Bagulho doido. Bagulho doido, Lacinho. Aqui no Gaia Chá. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Brisa, vibe do Kevin, o Cris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa, na vibe do Kevin, o Cris, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Equipe dos Flanders, lá no Caixa Prego, tá com a gente. Obrigado você! Passa em mim, sensualiza. Para meu parceiro Romário, variedade! Abre, o Bruninho! Passa em mim, sensualizando, eu dou aquela. O Bruninho do Gol, moleque doido, tá comigo também. Comigo também. Que os cria vai ficar. Chama-se que elas vêm. Abraço, Valeuzinho, vai. Vale de comunidade. Vai. Já avisei pro Kevin Cris pra soltar couro de verdade. Eu gosto é de pressão, Leozinho. De pressão. DJ Rick de P.O.S. pegou a moto e vai. Meteu a puta na garupa e vrá, vrá, vrá. Meteu a puta na garupa e vrá. DJ Rick de P.O.S. pegou a moto. Vai, vai! Meteu a puta na garupa. E vrá, vrá, vrá. Tá chegando o aniversário da família Caldo de Aranha. Dia 14 de dezembro. Lá no Mano Morar, na terceira travessa, rodovia Capanema Salinas. Vai ter Leozinho. E o show do Incrível Gaia. O nosso Miguel, o Sário, o Marquinho, o Vitor, o Louro, o Ícaro, a Janaína, a paixão da, da os garotos da Nike, tá todo mundo ali. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, já! Pega uma vez, cá. No grau, grau, só não passa. Obrigado, Deco, obrigado, Paulinho. Paulinho, Paulinho. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós. Vai! No grau, grau. Leozinho! O Henrique passou bolado com duas. Vai! Garupa! O Henrique passou bolado com duas. Vai pra cima, Leozinho, vai! Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra. Obrigado, meu parceiro Salsicha na TK! O Naldinho! Alô, Naldinho! Mais pólvora! Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. E no próximo fim de semana, o Leozinho vai estar no Arraial do Caeté! Lá no tradicional versão das crianças! Lá no bar do Fred, viu, gente? O Leozinho vai estar no sábado até 11. Ninguém paga ingresso, viu, gente? No domingo! É o grande migão dançante pra galera, você não vai perder! Leozinho no paredão mega bruto, gente! Da Vila Rio Grandinho tá aqui com a gente também. Valeu! Valeu! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma vez. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma vez. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma vez. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma vez. O Henrique passou bolado com duas na garupa. O Henrique passou bolado com duas na garupa. Chamou no. O nosso parceiro Bruninho da família 4M. Tá aqui com a gente, né, meu irmão? Obrigado! É o top Leozinho. O cabra é bom. Estremece, bota a pressão, solta a voz, meu DJ! É o festão da Pimenta e o Leozinho da Princesa vai tocando de tudo pra galera! Aí, Leozinho! Oi, e aí, oi, meu oi. Top DJ Leozinho! Arrepende, manda ver! que é o interior. Terra de gente bonita que tem seu valor. E no dia 9 de novembro, a gente chama. É o Gaia Saudi. Tem porra de verdade. Lá em Piraba, vocês gente, vai ser sucesso. Aqui é o interior. Terra de gente bonita que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. Vai, vai! E a galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora. A galera do interior. DJ Rogerinho tá comigo, hein? Tá bem. Obrigado, Rogerinho! Bora, galera do interior. É foda. Bora tomar uma. Obrigado, meu parceiro Leandro. O Leonãozinho de Sentado de Além. Tá todo mundo comigo, hein? Foda, respeita, bebê. Valeu! Se não tem hora. E essa é barata, pô! Bora pra cima, Leozinho! Aqui é o interior, terra de gente bonita. E aí, Ivano, Pony Sound, o Wellington no bancadão, Light. E a gente chama na pressão, se tem fome. Bruninho Pantera! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Tchau! Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. Equipe só falado do Desolado, demorado. É foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera. Que pra curtir não tem hora. A galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior. É foda, respeita bebê. Que pra curtir não tem. Incrível Gaia Saúde. Leozinho da Princesa FM. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Obrigado, meu parceiro Dango do Mel. E toda a galera tá com a gente, hein? Um abraço, né? O álcool na batalha. Olha o Fabinho, olha o Saquita, tá todo mundo ali. Amor, já me ensinou a beber. Leonãozinho de Sentado, vem voltar comigo. Me ensina, por favor. Valeu! Como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber. Isso. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor. Leozinho. Me faz pra te esquecer. Vamos dançar! Foi mim e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Tchau! Quero dançar. É o top, Leozinho. Ela chegou em mim e me falou: aí, o quê? Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o quê? Obrigado, meu parceiro Rogério, lá no Arraial do Caeté. Tá Brasil com a gente, ele toda a galera. Um abraço pra você, Maninho. Obrigado, viu? Parceiro Gil, sua primeira dama, Rai. Junto e misturado aqui no Incrível. Ela gruda de mim, porra pra ser bom. Incrível Gaia. Cabeça do mundo eu garanto. Entra essa porra beijando. E foi a dor de todo assim. Ela gruda de mim. Porra pra ser bom tem que ser raiz. Oi? A mesma coisa do mundo eu garanto. Entra essa porra beijando. Em nome da Major Esporte, marca esse louva. VR Tecido RDG Jeans. E as mini fitness. É o top DJ Leozinho. Não dá pra segurar a dor de um coração. Obrigado, meu parceiro Frário, sou da Arraial do Caeté. Próximo sábado, o Leozinho vai estar por lá no Mano Frário. Sou, eu sou, sou. De nome dourado, minha vida ligada. É a tradicional festa das crianças, hein, gente? Deixei meu cavalo, teu nome trovou. Minha espora, meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente. Agora. Tiro não, eu acho que não. Desse jeito eu não aceito não. Vai, vai. Na vida fazendo é mandão de viola. Meu pai esporta. Sabe da minha antiga viola. E do próximo sábado a Betina é Mano Fradisson. Lá no Arraial do Caeté, Leozinho vai estar por lá. É ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Eita, viva Fabinho Falcão. Alô, Fabinho Júnior. Essa galera tem moral, tem moral. Eu sei que você fala por aí que não. Já! Não é de pedra o seu coração. coração. O meu corpo era sua diversão. Bora! Nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. E o cheiro, o cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Obrigado, meu parceiro Dango. Jogada e vi que tava errada. Equipe os calando da NAG. Esse sem morar. Aqui. Procura. Equipe os já falados. Amigo Raí. E a galera da farra lá no Transquete, tá com a gente, né, Leozinho? Um abração pra toda essa galera. Pensei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Leozinho! Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Comigo, vai. Tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O quê? Do cheiro do amor no ar. O cheiro de amor no ar. Obrigado, meu parceiro Lucas. E na madrugada. O Mano Variedades, o Wellington. Tá desesperado. O Bruninho, mole pra mim, hein? O Bruninho não é do Rock in Rio, mas é do Rock do. Esse moleque é muita onda, viu, meu irmão? Vem me procurar. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Um abraço pra família 4M. Na minha cama, prontamente. Tá aqui com a gente do Arraial do Caeté. Na minha. Um abraço de Guilherme, obrigado, viu? Menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela. Já chama maluquinho! Rapada simpática. Vai tocando o Leozinho aqui do Incrível, vai! Leozinho! Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai! Descendo, descendo, vai! Rebola pro pai, vai novinha, vai! Equipe os Flanders! Equipe os Flanders lá no Arraial do Caeté, tá aqui com a gente! Vai. Valeu! Descendo, descendo, vai! Rebola pro DJ, pra mim também, eu tô aqui! Demais sua filha e virou um controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? Hoje de maior sério. Vai, vai, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai. Vai descendo, vai. Descendo, descendo, vai, rebola pro pai. Um abraço pra Soraya. Ela tá carente hoje, a Soraya, né? Pro lá no quilômetro 15. A maior potência de som de Capanema está aqui. Gaia Sound. Gaia Sound. Vamos lá. A brutalidade. Vai tocando, Leozinho. Vai no caqueando, caqueando, caqueando. Aí, Leozinho, bota a mão pra mexer. Bota a bota pra mexer. Vai, vai, vai, vai. É o Top Leozinho, o cabra é bom. Vamos lá, vamos lá, eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. Bora dançar, mãe. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria. Bora, Rosarinho. E não me deixava. Rosarinho do Gol Safadi, lá do Arraial do Caeté. E vai, e vem, e vem. E vai, e vai, vai. E vem, e vai. O DJ Vando, o Pony Sauri e a primeira dama, Tatiane, tá aqui com o Leozinho, hein? Aqui. Valeu! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Eu? Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E o nosso parceiro Manel das Antenas, tem. Lá em Primavera, vai. Tá aqui com a gente. Um abraço! Vai. Bota pra mim. mexer, bota pra mexer, bota pra mexer. O profissional de maior referência na região nordeste do Pará. O top! Aqui! Um abraço, Brechinha, Cristiane! A Carlene e a Isabelle tá comigo, hein? Valeu! Nossos pra falar! Se dance sem parar, o brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar, o brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério, vamos falar sério. Voila! E a nossa de Bios quebra canela! Lá no Caeté tá aqui com a gente, né, meu irmão? Leonancílio de Cidade! Esse moleque não abandona o Léo, não! Para meu parceiro Léo, não! Já! A galera já é fã! Vai! Bora, Bruninho! Dance coladinho, dance solto, dance só! Rapaz, eu tô sabendo que o maluquinho tá sentindo uma falta do Bruninho na parede. Eu tô sabendo, viu, Ricardo? Tô sabendo. Entrando. Já! Mano! Vai! É o Top DJ Leozinho! É o Festival da Pimenta! Dance, dance! Comigo, que quero você, sou gago, mas... É o Top DJ Leozinho! Meus amigos falam, falam de mim, sou gago, mas sou feliz. Família Caldo de Aranha, mora no coração! Já tentaram... Dia 14, aniversário dela, hein? Você de mim... E o Gaia toca! Só porque eu falo assim, já meu parceiro Lucas. Valeu! Só porque eu falo assim. Que é? Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. E a moral tá no telão, hein, Romário? Gaguinho do brega. Romário Vareda! Eu sou gaguinho. É o nome da fera. Apaixonado por você. Eu sou com você, não precisa convidar. E no dia 10 de novembro, tá chegando aí, gente. Sabe, vai aprender. O Garota Verão, lá no Bar do Badilha. Lá no Bar do meu parceiro Badilha, lá no Tetuga, viu, gente? Já vamos dançar, gente. Carreta alta pressão com o Jameson da Princesa. Eu vou ensinar. E claro, a gente DJ Jonathan, Emerson Machista, participação, hein? Fica coladinha. Dia 3 de novembro. Passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de... Sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. E você? Você fica coladinha em mim. Leozinho. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Festival da Pimenta. Vai descendo e vai descendo, vai. Vai subindo. E vai subindo e vai subindo. Já! Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Girirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o girirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Placa, o Cyber Truck, Vai tocando na zona, é o Festival da Pimenta hoje, meu irmão. Bora, Rio Grande! Gaia Sound, o incrível do Pará. E a gente vai tocando de tudo pra galera hoje. Que festa linda! E só quem tá apaixonado vai curtir a sequência. Acordei mais uma vez embriagado. Sexo. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Nossa, que meus garotos da marca ali com a gente, né? Do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na forca. Bola, meu safalado! Minha saudade já tinha tomado rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Bora curtir Alberto Gaia, bora assim. Os envergonhados, valeu! Apaixonado, saiu arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Entro apaixonado, saiu arrependido. Amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. E tá chegando atrás na festa do Balneário Caetano, Tibitinga. 17 de novembro, com a Fiorina, acabou o sossego, estrada pancafeira. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda, o coração entrou na fé. Equipe, o sem vergonhado. E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Vai dançando, vai dançando, vai. Banda 007. Onde arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Leozinho. Já imaginei a gente num lugar sob medida. Sensor. Com uma mini cópia. Já já, maluquinho. Ai, outra. Equipe Jurão, deixando o caixa prego. Um jardim de amor pra gente cuidar. Família, só falado do Deson. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Obrigado, meu parceiro Rogerinho. Você... Lá no Arraial do Caetano, dia 14 de dezembro. Meu coração já tá aqui. É o Festival da Laranja com o Búfalo do Marajó. Vem, neném, que eu quero só você e mais. Digo se você diz também. Meu coração já tá dizendo. Top DJ Leozinho da Princesa FM. É o Top Leozinho. O cabra é bom. Hoje é meia sexta-feira, nem quero saber. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca. Obrigado, meu parceiro Leandro, Leonan. Se quiser pegar. Equipe os chifres de dados. Essa de Royce. Nossos digitados, lá de Orei. Família DF, Esse meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me ligar, eu rejeito. Solteira, eu me deito. Sem chifre, eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Solteira, eu me deito. Sem chifre, eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Engata na sequência, Ricardo. Ei, coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida. Coleguinha, ser solteira é ter qualidade. Ex é ex, passado é passado. E quem não gostou vai pra casa do... Ex é ex, passado é passado. E quem não gostou... Leozinho! Nosso parceiro Alberto Gaia, pelo carinho. Obrigado a toda a produção do Incrível Gaia Sauron, que mais uma vez recebeu o Leozinho de braços abertos aqui. Obrigado, Brasil! Obrigado, maluquinho, Aldo Bix e Ricardo, Wagner Play, meu compadre Virgínio e toda a galera aí, ó. E o Leozinho tem um carinho todo especial. Obrigado, meu parceiro Deco. Obrigado, Paulinho, Anderson, Dango, toda a galera aí, ó. Que faz faz parte dessa festa linda e hoje traz o Leozinho pelo terceiro ano consecutivo aqui no Festival da Pimenta. Obrigado, viu, gente? A festa tá só começando, tem muita coisa boa pra galera curtir ainda. E o Leozinho vai passando a bola aqui pro maluquinho, já já. Obrigado, Rio Grande. Obrigado, meu Deus. Banda Zero, Leozinho. Agora o Ed aqui. Valeu. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela as duas mãos. E quando eu decido que vou te cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe. Obrigado, meu parceiro Romário Variedades. Esse amor do tanto. Obrigado, Bruninho. Mas você vem e... Segunda-feira eu te mando o CD. Eu quero. Obrigado, Wellington. Obrigado, Leonazinho. Fica Milu e Milu me iludindo. Aqui. E eu fico. Obrigado, meus garotos da Nike. Obrigado, meus safados. Os envergonhados também. Obrigado vocês, hein? Me iludindo. E eu fico nu. Fico nu. Paga. Incrível! Gaia Saúde! 007. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Romário Variedades, Thiago do Mercadinho. Te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um momento só, ser de você. Olha só, Ricardo, rapidinho, quero mandar um abraço especial pro meu parceiro Emerson Nathan Pássia. E a galera lá de... É agora que tu chega, porra, tu é doido. Louco. Olha o Edenilson ali também. Eu joguei. Bora perfume, rapaz, até o... Tu que trouxe o perfume, foi, Rogério? Já trocou. Tu é doido, pelo amor de Deus. Amor um... Obrigado, Rio Grande. Luiz, né? Mas eu troquei. Coração me fala. Como é que você faz?